alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Respeitável público, abrem-se as cortinas para mais um programa Maurício Fares. Ô, bicho bobo, começando o programa. É assim que você vai começar o programa, é, Maurício? É? Desse jeitinho, você tem certeza? Então faça a abertura do programa direito, cabra velho. Então vamos lá. Alô, menina, alô, menina. Alô, gente boa, gente querida, gente amiga do meu coração. Aquele abraço aí, pronto. Agora você já está mais ou menos no clima, viu? É com muita alegria, com muito carinho que estamos aí para o nosso encontro e rezando, pedindo a Deus para que você tenha aí a realização de todos os seus sonhos. Que você goste, é doidado do programa de hoje, assim como eu tenho certeza, eu vou gostar. Hoje eu vou rodar aqui para vocês, olha, Flávio José, essa música é uma doçura, viu? A dor da separação, muito gostosa. Chico Cuoco, eita, ururu, soleado. Vamos ter aqui Desireless, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo, Luciano e Leonardo, Diana Ross, Roberto Carlos, de Paulo e Paulino. São todas músicas que estarão aqui em evidência no nosso programa. E é claro, isso sem falar da carta destaque também, que daqui um pouquinho vocês vão conhecer essa carta destaque de hoje, tá bom? Então vamos lá para a primeira música de hoje. A primeira música é com Maione e Duarte. É o Melô do Gago. Tem. Roda lá, meninos! Dos meus sonhos, e eu te conheci. O jardim era tão lindo, um lugar tão elegante. Começa tudo ali, um olhar tão penetrante, um suspiro ofegante, uma grande sensação. O coração acelerou e eu peguei na sua mão, e você Maurício Fares, a alegria do rádio. Minha gente, a carta destaque de hoje é interessante, viu? É uma carta grande, é uma carta enorme que foi enviada aqui, é da mulher traída, como é que é o nome? Deixa eu ver aqui. É da mulher traída e sofredora de Canto do Buriti no Piauí. Vocês vão conhecer essa história dessa menina já já, viu? Uhum. Eu tava dando uma olhadinha aqui por alto na carta, é uma carta danadinha essa aqui dela, viu? Mas, vamos rodar a música. Eu vou até adiantando aqui, porque eu tô achando que essa carta aqui vai ser um pouquinho demorada. Flávio José,

Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Uma frasezinha muito interessante aqui de internet. Eu comovo-me em excesso por natureza e por ofício. Eu acho horrível, acho medonho alguém viver sem paixões. Mas precisa que, ó, já pensou a pessoa viver sem ter um amor, sem ter uma alegria, sem ter uma felicidade no coração? Não faz sentido, faz, aí não é viver, é vegetar. Claro que a gente tem que, né, a gente tem que se comover com todas as coisas. Ser piegas até um pouco não faz mal, ser piegas um pouco não faz mal para ninguém não. Não faz de jeito nenhum, ao contrário, faz é bem. Traz uma alegria maior pro coração da gente. Há uma dobradinha agora que eu rodo aí para vocês. Duas músicas bonitas. Francisco Cuoco, Soleado e Desireless. Voyage, voyage. Roda aí, roda, roda as duas, menino. Hoje tenho tempo. Tenho todo o tempo do mundo para pensar em nós, para pensar em ti, em mim, em todas as pequenas coisas que fizemos, que até agora não entendo, porque te amo, te amo, e como te quero. Deito nas nossas manhãs e sinto o calor de nossos corpos juntos, formando um acorde maravilhoso que nunca mais pude esquecer. Recordo essas imagens cheias de carícias e sussurros. Quanto sinto e quanto te quero. Tudo se acabou, como tudo acaba, quase sem querer. Igual ao rio que se perde no mar. Não, não, não foi culpa tua nem minha. Por causa desse bobo orgulho, perdemos mil coisas boas. Mil coisas boas. Hoje tenho tempo. Tenho todo o tempo do mundo. E quanto mais penso, mais te adoro e te desejo. Tudo porque te amo. Eu te quero. Como te quero. Programa Maurício Fares. Esses dias atrás eu fiquei babando aqui vendo uma apresentação de dois meninos, dois artistas, num programa de televisão, mas eu fiquei assim de queixo caído de ver a facilidade com que eles dominam o instrumento. E para brincar, o que, que eles fizeram? Os dois tocando numa viola só. Um fazia as posições na viola, o ponteado, e o outro tocava com a mão direita, ele fazia a harmonia. Rapaz, que loucura, que coisa mais bonita que foi isso. Quando a gente encontra meninos novos, assim, com essa

pra nossa casa eu vou voltar. E um dia pra nossa casa eu vou voltar. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Boa, muito boa essa aqui também, olha aí. A minha querida amiga Marli Inês Luca e a Ângela Medina postaram aqui na linha do tempo no meu Facebook. Aí, essa frase aqui, pequenininha, mas é muito gostosa. Eu não guardo nem dinheiro, então por que que eu vou guardar rancor, né? Eu quero mais é ser feliz. Muito boa. Essa aqui, vou te contar, é uma frase que perfeita, né? Se eu não guardo nem dinheiro, para que que eu vou guardar rancor? Isso aí só vai fazer mal para mim mesmo. Então vamos ser felizes. Eu quero mais é ser feliz também, viu? Olha, gente, tá chegando a hora. Daqui um pouquinho a carta de destaque, tá? É hoje a história, rapaz... É a história da mulher traída e sofredora de Canto do Buriti no Piauí. Caramba, essa historinha aqui é braba, viu? Essa historinha aqui é danada. Danada mesmo. Olha agora, na época que tinha aqueles shows aí, com Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, e quando o Leandro era vivo, né? Leandro e Leonardo. Aí, o último show que fizeram da série foi quando, depois da morte do Leandro, aí cantaram aí já sem a presença do Leandro. Então vamos ouvir com Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e o Leonardo, Casa de Campo. Roda lá, menino! Casa no campo, onde eu possa compor muitos toques rurais. Tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho. Tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de órgão e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique saber. Onde eu possa mandar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Onde eu possa mandar meus amigos, meus discos e livros e nada mais. Carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero esperança de óculos e meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique saber. onde eu possa plantar meus amigos, meus discos e livros e nada. Tem alguns textos também que a gente vê aqui da internet, você vai lendo e pensa, puxa, que romantismo, coisa bonita e tal, aí chega no final, é uma cacetada. Olha assim, olha essa aqui. Quando alguns pingos de água tocarem o seu lindo rosto, um vento gelado arrepiar o seu belo corpo e uma brisa tocar o seu cabelo, tu deixa de ser besta, rapaz, corre que é chuva. Ai, ai, ai, é bom, né? Pode correr, porque é a chuva braba que tá chegando por aí. Não fica esperando não, viu? Mas vamos rodar a música, vamos rodar a música. Agora Diana Ross, Theme from Mahogan. É Theme from Mahogan, é isso aí. Então roda lá, roda, roda, menino. Lendo esses dias atrás aqui uma notícia que me deixou estarrecido. Eu fiquei assim meio sem acreditar que fosse verdade aquilo que eu estava lendo. Vocês sabiam que essas fundações, essas casas de recuperação, que se dizem recuperação, são as cadeias de adolescente, porque eu não considero isso aí como casa de recuperação, é cadeia mesmo, né? Agora, a partir de uma certa época agora, os menores já têm direito a visitas íntimas. Vocês já imaginaram uma situação dessa? Que horror, gente, que país é esse que nós estamos vivendo? Que falta de propósito, que falta de... Olha, isso aí é uma falta de vergonha tão grande. Menores agora vão ter direito a receber visitas íntimas, assim como os... Então, se esses filhos de uma zégua, que me perdoe a zégua ficar chamando você de filho de uma zégua, vão ter direito até a isso, por que que eles não têm direito de responder criminalmente e ficar mais tempo na cadeia do que ficar só os 3 anos que a lei proporciona? Quer dizer, eles vão ter direitos a tudo e o que verdadeiramente deveria acontecer de pagar pelo erro como deveria pagar, eles não vão pagar? Isso é um país de brincadeira, viu? Isso aqui é um país que faz de conta realmente o nosso Brasil, infelizmente, viu? Infelizmente. Olha, eu vou rodar agora o sucesso do Roberto Carlos do ano de 1963, portanto, há 51 anos que essa música foi lançada. Rapaz, 1963. Então, Roberto Carlos, Baby Meu Bem, roda lá, meninos. Sou feliz, baby, também. Não deixe nosso amor ser infeliz. Ainda somos jovens, sei. O tempo passará, vais ver. Com ele nosso amor aumentará. Vida sorrirá então, os sonhos realidade são, se temos um amor no coração. Baby, faz bem, trazer no coração um bem, trazer no coração. Nosso amor aumentará. A vida sorrirá então. Os sonhos realidade são, se temos um amor no coração. Baby, faz bem, trazer no coração. Trazer no coração um bem. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito, mas agora tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores e o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Pois muito bem, agora chegou a hora, chegou o momento, chegou o instante da nossa carta de destaque. Chega para perto aí do rádio, do computador, aumenta o volume. Preparados? É? Então pode soltar a vinhetinha aí? Então, solta a vinheta aí, meninos. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Gente, a carta é da mulher traída e sofredora de Canto do Buriti, no Piauí. Eu conheço Canto do Buriti, é no entroncamento que vai para Floriano e outro que segue para São Raimundo Nonato, né? É, eu já fiz show lá, fiz show em Canto do Buriti. Mas não é nada disso que você tem que falar, Maurício, você tem que falar da carta da menina. Então vamos lá. Carta da mulher traída e sofredora de Canto do Buriti, no Piauí. Olá, Maurício Fales, tudo bem com você? Graças a Deus, menina. Maurício, eu moro aqui em Canto Buriti, no Piauí. Já assisti um show seu quando você veio aqui. Ah, eu tô falando. Ela, quando você veio aqui. Eu já era sua fã desde os tempos da Nacional e fiquei muito mais depois que te conheci pessoalmente. Porque você é um homem muito gentil, educado com seus fãs e muito bonito. Oba! Oba! Obrigado, essa última parte aí me agradou demais, viu? Olha... Menina, até prova em contrário, né? Sou o mais gentil e amável possível, porque vocês ouvintes que fazem o sucesso da gente, não é? Sem vocês, o que seria do artista, do locutor? Nada, né? Mas não fica muito confiável nisso não, viu? Porque de vez em quando eu tenho que dar uns puxãozinhos de orelha em alguém para ver se a pessoa acorda. Mas esqueci isso, vamos para sua história, né? Olha, Maurício, eu sou casado há 14 anos, tenho dois filhos, uma menina de 13 e um menino com 11 anos. Eu queria ter mais filhos, mas meu marido acha que só esses dois está de bom tamanho, está bom demais. Ele é um bom pai, Maurício, faz todos os gostos dos filhos. Eu até já falei para ele que isso vai acabar estragando as crianças, porque eles aproveitam do pai e fazem dele o que bem entendem, Maurício. Olha, você precisa ter ideia, viu? Eu já fico preocupado só de ver a forma como a meninada abusa do pai. Maurício, de uns 2 anos pra cá, eu notei assim uma coisa estranha, viu? Uma coisa estranha com meu marido. Ele arranjou uma quenga, porque pelo menos 2 vezes por semana ele dorme na casa dessa quenga. Eu já tentei descobrir quem é ela, mas ninguém me dá nenhuma informação. Eu já falei pra ele, né, que eu sei de tudo e ele não diz nada, nem diz que é verdade, nem diz que é mentira. Ele apenas sai de casa sem me falar para onde vai, né? Veste, toma o banho dele, veste a roupa e vai-se embora. Olha, Maurício, eu tive um período em que eu sofri muito com um problema no útero. Eu estava com uma inflamação e os médicos estavam tentando descobrir o que é que estava causando essa infecção. Eles me falaram que podia até ser doença de rua. Aí eu fiquei muito nervosa com isso que eles me falaram, porque eu só transava com meu marido. E se era, então, poderia ser uma doença de rua, foi ele que me passou a doença. Aí quando eu cheguei em casa, Maurício, eu soltei os cachorros em cima dele. Ah, mas xinguei ele tudo, viu? Falei que ele tinha me botado doença de rua. Aí, Maurício, ele me jurou por tudo quanto é de mais sagrado que nunca teve caso com nenhuma outra mulher depois que casou comigo. Mesmo assim, Maurício, eu não acreditei e não aceitava ele mais ao meu lado, nem na minha cama. Eu deixava ele dormir. Depois de mais de uns 2 meses o tratamento, os médicos me disseram que não era doença de rua, não. E que isso seria um tratamento longo, mas que eu iria ficar boa. Então eu fiquei tomando remédios durante mais uns 3 meses e fiquei curada. Desde o dia que eu briguei com meu marido, achando que tinha sido ele que tinha me botado doença de rua, nunca mais transamos. Ele não me procura mais e depois de uns tempos é que eu vim a descobrir que ele tem essa outra mulher. Então eu fiquei desesperada e aflita, Maurício, sem saber o que fazer, né, já que ele agora encontrou uma outra mulher. Olha, Maurício, eu até pensei de pedir perdão para ele por ter achado que tinha sido ele que tinha me botado a doença, mas eu preferi ficar calada quando eu soube que ele tinha arranjado um amante. Todas as vezes que eu tento falar do assunto, ele não fala nada, apenas veste sua roupa e sai. Aí só volta no outro dia. Eu já não sei mais o que fazer, Maurício. Ele continua o mesmo pai carinhoso com os filhos, mas comigo nem me deixa chegar perto dele, como se eu estivesse com a pior doença do mundo. Minha vida agora é chorar, por isso estou te escrevendo, pedindo um conselho. O que é que eu devo fazer? Me ajude, Maurício, por favor. Menina, né? Senhora, você conseguiu jogar seu casamento no lixo, hein? Olha, eu te disse no começo da sua carta que eu não sou tão bonzinho assim como você pensa, não, viu? E pelo visto eu vou ter que te dar um puxão de orelha, eu vou ter que soltar os cachorros em cima de você, como você mesma diz. Menina, você fez as coisas todas erradas. Os médicos disseram que uma das causas da sua infecção podia ser, veja bem, podia ser, e não que era uma doença de rua. Mas você, injuriada, a primeira coisa que fez eu chegar em casa foi soltar a cachorrada em cima do pobre teu marido, sem ele dever nada. Depois disso, os médicos descobriram que era outra causa da sua infecção. Nessa hora, você já deveria ter pedido perdão a ele por ter duvidado dele. Mas não, ficou calada. E com isso o tempo foi passando. Você ficou em tratamento durante vários meses. Não aceitava ele na cama. Você queria o quê então? O quê? Uai, se uma mulher disse na minha cara que não quer que eu me deite na mesma cama que ela, não me aceita como seu homem, não faz amor comigo, claro que nessa situação qualquer um sai e vai procurar fora o que ele não tem em casa. E outra coisa que você também não se ligou: já imaginou depois que você disse toda aquela besteirada pra ele, mesmo se ele ter tido culpa de nada? Aí a dúvida passou, foi para a cabeça dele. É, menina, pode ter acontecido isso sim. Ele deve ter pensado: ora, se eu não botei nenhuma doença nela, porque eu não saio com nenhuma outra mulher, então foi ela que pegou de outro homem. Você nunca falou nada para ele que os médicos descobriram que era outra coisa, né? Então isso deve ter ficado na cabeça dele também como sinal de traição da sua parte. Veja só como é que é a falta de diálogo que provoca. Você pensando que ele tinha te botado a doença de rua, e se ele realmente nunca tinha transado com nenhuma outra mulher, aí ficou pensando que foi você que botou a doença nele, né? Você que pode ter botado doença nele também. Ah, mas aí a coisa é complicada. Agora você me pergunta o que fazer. Vamos lá, deixa eu ver aqui se eu posso te ajudar. Primeiro, é você tentar conversar com seu marido numa boa, sem agressões, sem pedra nas mãos, né? Explica que você foi errada em ter duvidado dele, né? E que sua infecção foi por outra coisa, que você foi precipitada julgando como culpado, sem ele merecer. Faça ele entender que você está arrependida. Se bem que depois de 2 anos vivendo com outra mulher, eu acho meio difícil ele querer voltar a viver como um marido de verdade para você. Mas vale a pena tentar, né? Até porque ele não saiu de casa em definitivo por causa dos filhos, não é isso? Pois então, quem sabe se ele entender e te perdoar, vocês possam novamente ser uma família. Mas espero que agora você tenha aprendido essa lição, menina. A gente nunca deve agir de forma precipitada porque entorna o caldo e bota tudo a perder, assim como você fez. Eu vou torcer, né? Vou torcer e pedir a Deus para que vocês consigam se acertar novamente, né? E que ilumine a cabeça dos dois. É, tomara que vocês consigam se acertar, viu? Ó, tem uma música aí que fala um pouquinho da sua história, mais ou menos, né? Mas não é bem a mesma coisa, não. Essa música eu vou deixar rodando aí pra você, tá bom? De Paulo e Paulino, Tô Indo Embora. Então, roda lá, meninos! que eu não tenho em casa, eu encontro em outros braços. Até pareço menino quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Tô indo embora, um abraço. Tem alguém a me esperar. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Tô indo embora, um abraço. Tem alguém a me esperar. Na rua, se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor, por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero carinho e você não tem pra dar. Fui buscar o que eu não tinha em outros braços. Tô indo embora, um abraço. Tem alguém a me minha gente, por hoje é só. Fica aqui um grande abraço a todos, meus amigos, minhas amigas. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um beijo no coração de todo mundo, tá? Muito obrigado aqui por terem me acompanhado em mais um programa. E na segunda-feira nós estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. Ah, esse programa vai ficar no site hoje e amanhã. É no sábado e domingo também, viu? Vai ficar à disposição de vocês. Quem quiser ouvir o Repeteco, ou por acaso alguém que perdeu alguma parte do programa e quiser ouvir de novo, é só entrar no site www.radioestudiobrasil.com.br e você poderá ouvir o programa de novo, que ele vai ficar, conforme eu disse, no sábado e domingo à disposição de vocês, viu? Somente na segunda-feira que começa um novo programa. Então, muito obrigado, tchau, bom final de semana, gente! Tchau, tchau! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.